simplesmente incopiável. Banda Pop Sync, a ostentação do sucesso. Se eu passar por mim, tão lindo e meigo, com esse jeito, mas não sabe que eu estou a te olhar. Queria poder dizer, meu garoto, oh, você ama outra, eu sei, mas ela te faz sofrer. Eu vou lhe entregar meu coração. Só minha solidão sabe que eu amo você. E a imaginação, o que eu sonho com você. Pop Sync. Você passar por mim, tão lindo e meigo, com esse jeito, mas não sabe, eu estou a te olhar. Queria poder dizer, meu garoto, me dá uma chance, te peço, e eu vou lhe entregar meu coração. Oh não, só minha solidão sabe que eu amo você. E a imaginação, o que eu sinto por você. Sou louca por ti, queria te